é verdade que o Centro de Saúde e o responsável, que é o coordenador aqui, que é o enfermeiro Mário, que teve uma reunião connosco, comigo e com o meu executivo, né? Mário Carlos, teve uma reunião e disse que neste momento que criam só um centro de vacinação no concelho, por concelho. Mas, como disse, a comunidade intermunicipal tomou uma posição e pediu que houvesse descentralização nos concelhos. Porque era fácil organizarmos, por exemplo, na Cordinha, fosse no Arval, ou no Seixo, ou em Vila Franca. Era fácil, aqui na, deveríamos ver aqui, se calhar o Val do Alva centralizar no ponto das três entradas, e se tivéssemos a escola fechada, até termos ali possibilidades de utilizar uma sala ou outra, com condições, porque as pessoas depois têm que ficar algum tempo, 30 minutos à espera, e ter alguém à espera que... Por isso, nós estamos a trabalhar com isto, estamos a trabalhar, pôs-se a hipótese de nós, a própria Câmara Municipal, alugar uma tenda para pôr ao Centro de Saúde, para aqui, para a Zona Central, e como eu disse, pôrmos uma tenda, já se chegou à conclusão que se gastariam à volta de 40 mil euros nessa tenda, e que se calhar é possível a arranjarmos aqui outro espaço em Oliveira sem gastarmos esse dinheiro. Da parte da Câmara Municipal, haverá para que todas as pessoas sejam transportadas para a vacina, seja nestes núcleos ou seja só no núcleo. Nós vamos aguardar ainda diretrizes daquilo que nós reclamamos. O ideal, como eu disse, seria criarmos estes quatro polos diferenciadores. A mim, da área da saúde, falam-me pelo menos que todas as vacinas aplicadas demorariam mais de 2 meses, à volta de 2 meses. Estou à espera, já enviámos um documento para o Ministério da Saúde, aguardamos resposta. Pensemos que seria muito mais prático aproximar estes centros de vacinação das pessoas com mais de 80 anos, que têm dificuldades, como sabem, de locomoção e de outros. Mas da parte da Câmara Municipal, há aqui o compromisso que faremos tudo para que todos sejam vacinados e para que o processo decorra.